Fecheiro 106, capítulo 57. Um sorriso desfeito. Duas lanças, concorda. O assunto deve ser levado perante o conselho e aceite. Mas acredito que será feito. Jamie encostou-se a um pinheiro, baixando-se um pouco devido ao cansaço. Estávamos na povoação há uma semana. Ele tinha-se reunido com o Sachem da povoação na maior parte dos últimos 3 dias. Eu mal o vira, ou a Ian, mas tinha sido entretida pelas mulheres que eram educadas, mas distantes. Eu mantive o meu amuleto cuidadosamente fora da vista. Então eles têm-no? Perguntei. E senti o nó de ansiedade que havia permanecido comigo durante tanto tempo começar a desfazer-se. Roger está mesmo aqui? Por enquanto, os moicanos não queriam admitir se Roger continuava vivo ou não. Bem, quanto a isso, o velho não diz nada. Com medo de que eu tente roubá-lo, suponho eu. Mas ou ele está aqui ou não está muito longe. Se o conselho aprovar a troca, vamos trocar o uísque pelo homem em 3 dias e depois vamos embora. Ele olhou para as nuvens carregadas que escondiam as montanhas distantes. Caramba, espero que seja chuva e não neve. Tu achas que existe a possibilidade de o conselho não concordar? Ele suspirou profundamente e ajeitou com a mão o cabelo desgrenhado, solto sobre os ombros. Evidentemente, as negociações tinham sido difíceis. Sim, existe uma possibilidade. Eles querem o whisky, mas estão atentos. Alguns dos homens mais velhos serão contra a troca, por receio do mal que a bebida pode causar ao povo. Os mais jovens serão muito a favor. Alguns de entre eles são a favor do sim, que devem aceitar. Podem usar a bebida em negociações, se tiverem medo de a consumir. O Aka Tishnore contou-te tudo isso? Eu estava surpreendida. O Sachem age rápido. Parecia demasiado manhoso para tal abertura. Ele não. O jovem Ian. Jamie sorriu brevemente. O rapaz promete, como espião, garanto-te. Já comeu em todas as casas da povoação e conheceu uma rapariga que gostou muito dele. Ela contou a Ian que o conselho das mães está a pensar. Eu encolhi os ombros e envolvi-os com a capa. O nosso abrigo nas rochas, fora da povoação, protegia-nos de interrupções. Mas o preço da visibilidade era a exposição ao vento frio. E o que é que o conselho das mães diz? Uma semana passada, numa casa grande, tinha-me dado uma ideia da importância das opiniões das mulheres nas situações, apesar de elas não tomarem decisões diretas a respeito dos assuntos. Muito pouco era feito sem a sua aprovação. Elas poderiam querer que eu oferecesse um resgate que não fosse whisky e não têm a certeza se devem devolver o homem. Várias raparigas gostam dele. Elas não se importariam de adotá-lo para a tribo. A boca de Jamie torceu-se ao dizer isto e eu ri-me, apesar da minha preocupação. O Roger é um rapaz bonito, disse eu. Eu vi-o, disse Jamie rapidamente. A maioria dos homens acham-no feio, um maldito cabeludo. Claro que pensam isso de mim também. Um dos lados da sua boca elevou-se relutantemente à medida que ele esfregava o queixo com uma mão. Sabendo que os índios não gostavam de pelos faciais, ele tinha o cuidado de se barbear todas as manhãs. Posto isto, isso pode fazer a diferença. O quê? A aparência de Roger ou a tua? O facto de mais de uma rapariga querer um malandro. Ian diz que a rapariga dele diz que a sua tia acha que será um problema mantê-lo. Ela acha melhor devolver-nos o homem do que deixar as mulheres lutarem por causa dele. Eu esfreguei os nós dos dedos avermelhados pelo frio nos lábios, tentando conter o riso. E os homens do conselho sabem que algumas mulheres estão interessadas no Roger? Não sei. Porquê? porque se soubessem, eles entregá-lo-iam de graça. Jamie riu-se ao ouvir isto, mas ergueu a sobrancelha relutantemente. Sim, talvez. Vou pedir a Ian que mencione isso entre os homens mais jovens. Mal não vai fazer. Disseste que as mulheres queriam que oferecesses algo em vez de whisky? Mencionaste a Opala? Age rápido? Ele endireitou as costas, interessado. Sim, mencionei. Eles não podiam ficar mais abismados, nem se eu tivesse tirado uma cobra da minha bolsa de couro. Ficaram muito animados, zangados e temerosos. E eu acho que me teriam feito mal se eu já não tivesse mencionado o whisky. Ele enfiou a mão no bolso da frente do casaco e tirou a opala, colocando-a na minha mão. É melhor ficares tu com ela, Sassenach, mas eu acho que não deves mostrá-la a ninguém. Que estranho. Olhei para a pedra, o petróglifo espiralado brilhava com cor. Então ela significa alguma coisa para eles. Ah, sim, disse ele. Não sei o quê, mas, independentemente do que seja, eles não gostaram nem um pouco dela. O líder de guerra exigiu saber onde eu a conseguira. Eu disse que tu a tinhas encontrado. Isso fez com que eles relaxassem um pouco. Mas alteraram-se por causa dela. E por que é que queres que eu fique com ela? A pedra estava quente por ter estado em contacto com o corpo dele. E eu sentia lisa e confortável na minha mão. Por instinto, passei o polegar várias vezes à volta do entalho espiralado. Eles ficaram chocados quando a viram, como eu disse, e depois zangados. Um ou dois deles fizeram menção de me agredir, mas controlaram-se. Eu observei-os um bocado com a pedra na mão e percebi que eles sentiam medo dela. Não me tocariam enquanto eu a segurasse. Ele esticou a mão e fechou a minha mão à volta da pedra. Fica com ela. Se houver perigo, mostra-a. Tu tens mais possibilidades de correr riscos do que eu, protestei, tentando devolvê-la. Ele abanou a cabeça e as pontas do seu cabelo balançaram ao vento. Não, não agora que eles sabem do whisky. Não me atacariam antes de saber onde ele está. Mas por que é que eu posso correr perigo? A ideia era perturbadora. As mulheres tinham sido cautelosas, mas não hostis. E os homens da povoação tinham-me ignorado. Ele franziu o sobrolho e olhou para baixo, na direção da povoação. Dali pouco era visível, exceto as paliçadas exteriores, com rastros de fumo que se levavam sobre elas, das casas grandes que não se viam. Não sei, Sassenach, só sei que já fui caçador e já fui caçado. Sabes quando algo estranho se aproxima? As aves param de cantar e a mata fica em silêncio? Ele meneou a cabeça em direção à povoação, com os olhos fixos no fumo espiralado, como se uma forma pudesse sair dali. Há um silêncio aqui. Algo está a acontecer e eu não consigo ver o que é. Não acho que tenha a ver connosco, mas mesmo assim não estou tranquilo, disse ele abruptamente. E eu já vivi tempo suficiente para ignorar tal sensação. Ian, que se uniu a nós logo a seguir, concordava com o tio. Sim, é como segurar a ponta de uma rede de pesca que está debaixo d'água, disse ele franzindo o sobrolho. Consegue-se sentir as vibrações nas mãos e sabe-se quando há peixe na rede, mas não se consegue ver onde. O vento açoitou-lhe o cabelo denso e castanho. Como sempre, estava preso numa trança meio feita, com madeixas a soltar-se. Ele prendeu uma delas atrás da orelha distraidamente. Alguma coisa se está a passar entre as pessoas. Acho que estão em desacordo. E alguma coisa aconteceu ontem à noite na casa de conselho. Emily não responde quando lhe pergunto. Só desviou o olhar. E diz que não tem nada a ver connosco. Mas de qualquer maneira, acho que tem. Emily? Jamie ergueu uma sobrancelha. Ian sorriu. É como eu lhe chamo. Para facilitar, disse ele, o nome dela é Wakioteiensonhosa. Significa, trabalha com as mãos. A Emily é uma excelente entalhadora. Vejam o que ela me fez. Enfiou a mão na bolsa e orgulhosamente mostrou uma pequena lontra entalhada em esteatite branca. O animal estava alerta, com a cabeça erguida e pronto para atacar. Só de o ver senti vontade de sorrir. Muito bom. Jamie analisou o entalho com aprovação, passando o dedo na curva sinuosa do corpo. A rapariga deve gostar de ti, Ian. Sim, e eu também gosto dela, tio. Ian estava a agir de modo muito casual, mas o seu rosto magro estava um pouco mais corado do que o vento frio poderia permitir. Ele tossiu e mudou de assunto. Ela disse que acredita que o conselho pode pender um pouco a nosso favor. Se lhes dermos um pouco do whisky, tio Jamie. Se o senhor concordar, posso ir buscar um barril. E faremos um pequeno killid esta noite. A Emily trata das coisas. Jamie ergueu uma sobrancelha. Mas assentiu depois de um instante. Confio no teu bom senso, Ian. Na casa de conselho? Ian negou, abanando a cabeça. Não. A Emily disse que é melhor se for feito na casa da tia dela. A velha Tevaktenion é a mulher bonita. É o quê? Perguntei assustada. A mulher bonita, explicou ele, secando o nariz que escorria para a manga. Uma mulher de influência na povoação tem o poder de decidir o que é feito com os cativos. Eles chamam-lhe mulher bonita, independentemente da sua aparência. Então, saibam que será bom para nós se convencermos Tevaktenion que a troca que oferecemos é boa. Acredito que para um cativo que foi libertado, a mulher seria bonita de qualquer maneira, disse Jamie seriamente. Sim, compreendo. Faz isso então. Consegues ir buscar o whisky sozinho? Ian anuiu com a cabeça e virou-se para se ir embora. Espera lá um minuto, Ian, disse eu. E mostrei-lhe a Opala quando ele se virou para mim. Podes perguntar a Emily se ela sabe alguma coisa sobre isto? Sim, tia Claire, vou falar-lhe disso. Rolou. Ele assobiou fortemente por entre os dentes e Rolou, que estivera a investigar uma rocha, partiu atrás do seu dono. Jamie observou os dois, franzindo o senho ligeiramente. Sabes onde Ian tem passado as noites, Chassenar? Se me perguntas em qual casa grande, sim, sei. Se me perguntas na cama de quem, não, não sei. Mas, no entanto, posso imaginar. Ele alongou-se e atirou o cabelo para trás com um meneio de cabeça. Vamos lá, Chassenar. Vou levar-te de volta à povoação. O Killith de Ian começou logo depois do anoitecer. Ele convidou as pessoas, incluindo os membros mais proeminentes do conselho, que chegaram um de cada vez, à casa grande de Tevaktenion, prestando homenagem ao Sachem, Duas Lanças, que estava sentado à fogueira principal com Jamie e Ian de cada lado. Uma rapariga bonita que imaginei ser a Emily de Ian estava em silêncio atrás dele, no barril de whisky. À exceção de Emily, as mulheres não se envolviam na degustação do whisky, mas eu estava ali para observar. E sentei-me perto de uma das fogueiras mais pequenas, de olho nos acontecimentos, enquanto ajudava duas mulheres a entrassar cebolas, trocando amenidades ocasionalmente numa mistura da língua tuscarora, inglesa e francesa. A mulher à fogueira, da qual eu me tinha sentado, ofereceu-me um pouco de cerveja de abeto e um tipo de papas de milho. Fiz o melhor que pude para aceitar cordialmente, mas o meu estômago estava demasiado embrulhado para fazer mais do que simplesmente depenicar. Muito dependeria desta festa improvisada. Roger estava ali, algures, na povoação. Eu tinha a certeza. Estava vivo, Só podia esperar que estivesse bem, suficientemente bem para viajar, pelo menos. Olhei para o extremo mais distante da casa, para a fogueira maior. Eu não conseguia ver grande coisa de Tevak Ten Yon, a não ser a curva da cabeça de cabelos brancos. Senti um arrepio percorrer-me o corpo e toquei na pequena protuberância do amuleto de Naya Wene, que se encontrava pendurado debaixo da minha camisa. Quando os convidados se instalaram, um círculo formou-se ao redor da fogueira e o barril de whisky aberto foi levado até ao centro. Para minha surpresa, a rapariga também foi para dentro do círculo e sentou-se ao lado do barril, segurando uma cabaça na mão. Após duas lanças ter dito algumas palavras, as festividades começaram e a rapariga servia as doses de whisky. Ela não servia o whisky em copos, mas enchia a boca com o líquido que tirava com a cabaça e cuidadosamente cuspia três bocas cheias em cada copo antes de o dar a um dos homens no círculo. Olhei para Jamie, que pareceu momentaneamente perplexo, mas educadamente aceitou o seu copo e bebeu sem hesitar. Tentei imaginar quanto whisky a rapariga estava a absorver pelo revestimento da boca, não tanto como os homens, apesar de eu achar que demoraria bastante para lubrificar duas lanças, que era um velho filho da mãe, taciturno, com rosto de uva passa. Mas antes do grupo continuar, distraí-me com a chegada de um rapaz, filho de uma das minhas companheiras. Ele entrou em silêncio e sentou-se ao lado da mãe, encostando-se a ela. Ela olhou para ele firmemente e depois deixou as cebolas e levantou-se com uma exclamação de preocupação. A luz da fogueira iluminava o rapaz e vi logo a posição peculiarmente curvada dele quando se sentava. Ajoelhei-me rapidamente, puxando o cesto de cebolas para o lado. Inclinei-me e agarrei-o pelo outro braço, virando-o para mim. O seu ombro esquerdo tinha sido ligeiramente deslocado e ele suava com os lábios contraídos de dor. Fiz um gesto à mãe dele, que hesitou, franzindo-me o sobrolho. O rapaz emitiu um som baixo e gemeu e ela agarrou-o, abraçando-o com força. Com uma inspiração repentina, tirei o amuleto de Naya Wene da minha camisa. Ela não saberia de quem era, mas podia reconhecer o que era. Reconheceu. Arregalou os olhos ao ver o pequeno saco de couro. O rapaz não fez mais barulho, mas eu vi o suor escorrer-lhe no peito, sem pelos, transparente à luz da fogueira. Mexi no fio que mantinha o saquinho fechado e procurei a pedra azul. Pierre Sans-Peur, chamara-lhe assim Gabriel, a pedra destemida. Peguei na mão sã do rapaz e coloquei-lhe a pedra com firmeza na palma da mão, fechando-lhe os dedos sobre ela. Je suis une sorcière, disse eu baixinho. C'est médecine, là. Confia em mim, pensei eu. Não tenhas medo. E sorri para ele. O rapaz olhou para mim com os olhos arregalados. As duas mulheres à fogueira entreolharam-se e depois, ao mesmo tempo, olharam na direção da fogueira distante, onde estava a velha senhora. Havia conversa no quílido. Alguém estava a contar uma velha história, reconhecia a subida e a descida dos ritmos formais. Eu escutara os habitantes das terras altas a contarem histórias e lendas em gaélico daquele modo. Parecia a mesma coisa. A mãe anuiu. A sua irmã atravessou a casa. Eu não me virei, mas senti o interesse das pessoas enquanto ela passava pelas outras fogueiras. Cabeças viraram-se para olhar para nós. Mantive o meu olhar no rosto do rapaz, a sorrir, segurando-lhe a mão com força na minha. Os passos da irmã apareceram suaves atrás de mim. A mãe do rapaz soltou-o relutantemente, deixando-o comigo. Eu tinha recebido permissão. Era coisa simples. Bastava colocar o ombro no lugar. Ele era pequeno e a lesão era ligeira. Os seus ossos estavam leves sob a minha mão. Sorri-lhe e senti a articulação, avaliando o prejuízo. Então curvei-lhe o braço rapidamente, fiz a rotação do cotovelo, empurrando o braço para cima e pronto. O rapaz pareceu intensamente surpreendido. Era um procedimento muito satisfatório, pois a dor era aliviada quase instantaneamente. Ele sentiu o ombro e depois sorriu-me timidamente. Lentamente abriu a mão e entregou-me a pedra. A pequena sensação criada com isto tomou a minha atenção durante um tempo, com as mulheres a aproximarem-se, a tocarem no rapaz e a olharem para ele, reunindo as amigas para verem a safira. Quando voltei a prestar atenção ao grupo do whisky na fogueira mais distante, as festividades estavam bem avançadas. Ian cantava em gaélico, muito desafinado, acompanhado por um ou dois dos outros homens que entoavam um hi-hi estridente e esquisito que eu ouvia de vez em quando entre o povo de Nayawene. Como se o meu pensamento a tivesse conjurado, senti que alguém me observava e virei-me. Vi Teuatenion a observar-me da sua própria fogueira, na extremidade final da casa. Olhei-a nos olhos e fiz um meneio de cabeça. Ela inclinou-se para dizer algo a uma das jovens na fogueira, que se levantou e caminhou na minha direção, dando a volta cuidadosamente por algumas crianças pequenas que brincavam no cubículo da sua família. A minha avó está a perguntar se pode ir ao pé dela. A jovem agachou-se ao meu lado, falando em inglês, baixinho. Fiquei surpreendida, mas não perplexa, ao ouvir aquilo. Onakara estivera certa. Alguns moicanos falavam um pouco de inglês, mas não usavam o idioma, exceto quando fosse preciso, pois preferiam a própria língua. Levantei-me e acompanhei-a até à fogueira de Teuatenion, questionando-me sobre que necessidade impelia a mulher bonita. Eu tinha as minhas próprias necessidades, Roger e Brianna. A idosa anuiu para mim, convidando-me a sentar, e falou com a rapariga sem tirar os olhos de mim. A minha avó pergunta se pode ver o seu remédio. Claro. Percebi que a idosa olhava para o meu amuleto, observando com curiosidade quando retirei a safira. À pena de pica-pau de Nayawene, eu tinha acrescentado duas minhas, penas pretas da asa de um corvo. Tu és a mulher do matador do urso? Sim. Os Tuscaroras chamam-me Corvo Branco, disse eu. E a rapariga sobressaltou-se. Traduziu depressa para a sua avó. Os olhos da idosa arregalaram-se e ela olhou para mim consternada. Evidentemente, aquele não era o nome mais auspicioso que ela já tinha ouvido. Sorri-lhe, mantendo a boca fechada. Os índios só costumavam mostrar os dentes apenas quando riam. A idosa devolveu-me a pedra. Observou-me com atenção e depois disse algo à neta sem tirar os olhos de mim. Minha avó soube que o seu homem tem uma pedra brilhante também, disse a rapariga, interpretando. Ela quer saber mais sobre ela. Como é? E como é que vocês a conseguiram? Ela pode vê-la. A rapariga arregalou os olhos surpreendida. Quando enfiei a mão dentro da bolsa à altura da minha cintura e tirei a pedra, mostrei a opala à idosa. E ela curvou-se e observou com atenção, mas não fez menção de me atirar. Os braços de Teuatenion eram castanhos e não tinham pelos, enrugados e macios como pau-cetim de barlavento à vista desarmada. Mas enquanto eu observava, vi o arrepio surgir, erguendo-me pelos que não existiam numa defesa inútil. Ela já a tinha visto, pensei eu. Ou pelo menos sabe o que é. Não precisei das palavras da intérprete. Ela olhou diretamente nos meus olhos e eu ouvi a pergunta com clareza, apesar das palavras desconhecidas. Como é que isso lhe foi parar às mãos? Perguntou ela. E a rapariga repetiu obedientemente. Deixei a mão aberta. A opala encaixava-se bem na palma da minha mão, o seu peso disfarçado pelas cores, brilhando como uma bola de sabão na minha mão. Veio ter comigo num sonho, disse finalmente, sem saber como explicar de outra maneira. A idosa suspirou. O medo não abandonou completamente os seus olhos, mas foi sobreposto por outra coisa. Curiosidade, talvez? Ela disse algo, e uma das mulheres perto da fogueira levantou-se, procurando dentro de um cesto debaixo da cama atrás dela. Ela voltou e curvou-se perante a idosa, entregando-lhe algo. A idosa começou a cantar baixinho, com uma voz afetada pela idade, mas ainda forte. Esfregou as mãos acima do fogo e muitas partículas castanhas pequenas caíram em cima do fogo, mas voltaram a elevar-se como fumo, denso, com o cheiro de tabaco.